A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu acho que eu já lamentei algumas vezes aqui todo o fim do romantismo, né, nos dias atuais. Talvez não haja exemplo melhor do que a qualidade das músicas de hoje para explicar o quanto a sociedade se degringolou. Pois nós ainda somos daquela geração dos bailinhos ali na garagem, rosto com rosto colado, né, cheio de acne, e várias tentativas em vão de dar uns malhos. Esses bailinhos, na época a gente tava com os hormônios à flor da pele. Exato. Eu ia com três cuecas pra poder conter a minha animação. Agora, hoje em dia as pessoas se beijam em lotes, né? E o pior é que as pessoas embalam hoje os seus rápidos romances aí com coisas como eu quero tchu, eu quero tchá e por aí vai. É bem provável que a nossa geração tenha sido a dos últimos românticos, né? E por falar em música, o Walter, música pra amar principalmente, você consegue se recordar aí de cantores românticos da nossa era? Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai... Existia uma leva, né, de românticos fajutos ali que rimavam corações com emoções. E esses malucos que pegavam fãs e vendiam LPs como pão quente? É, vendiam muito, cara. Muito, cara. Agora, você acha que o Vando, com aquela cara de areia mijada... colecionaria calcinha se não fosse o sucesso? Ah, obviamente que não. Conheço umas 15 pessoas iguais o Vando, assim, devem ser virgens até hoje. Mas eu me lembro de outros como o Giliardi, o Biafra, Nossa. O Dalto. Dalto, muito estranho, estranho, cara. Muito estranho. O Ed Carlos, tá com coisa na cabeça, menina. O Naim. O Fábio Júnior, Guilherme Arantes. Rosana, Amelinha, Gene Duboc, Nossa. Ovelha. Ovelha, hein, cara. Além dos brasileiros, tinha aqueles que não conseguiam sucesso na sua terra natal e vinham aqui enganar as nossas mães para que elas comprassem os seus long plays. Tô falando aí da Paraguaia Perla, do português Roberto Leal. Do inglês hit. Verdade, tem gente, cara, que nem sabe que ele é inglês. É mesmo, né, cara? Essa galera veio pro Brasil aqui. Veio. E a gente achava que eles eram um sucesso absoluto lá fora. Era Mas nada. Mas não, cara. E esses todos foram receber o disco de ouro no cassino do Chacrinha. É verdade, cara. Eu ainda acho que naquela época os artistas venciam mesmo era por conta do talento ali, né, cara? Era no gogó. Porque diferente de hoje, que os cantores têm que ter aquela cara de Bebê Johnson a fim de vender. Hoje só vende DVDs, né, pra suas fãs baixadoras de MP3 e também embaixadoras de calcinhas. Agora, no passado, esses cantores que vendiam milhões, independente, né, de ser cara descolado ou cara bonitão, e pensando nesses cantores aí nem tão bonitos assim, eu fiz aqui, ô Walter, um top 3 de cantores românticos oitentistas. É mesmo? É uma galera que venceu ali pelo talento, né, cara? Porque, inclusive, até com alguns problemas físicos, vejam você, e outros com a feiura mesmo, né? Por exemplo, cara, o Fernando Mendes, esse é um cara que já foi muito cultuado, hoje ninguém fala muito dele, mas ele é um cara que tinha um penteado meio ali, a lá, urso do cabelo duro e tal, e a voz do maluco saía pelo nariz, era impressionante, era o primeiro cantor que cantava pelo nariz, e ele estourou nos anos 70 e nos anos 80, e eu tenho certeza absoluta que no mundo ninguém ousou fazer uma canção de amor a uma menina na cadeira de rodas. Aquela menina em sua cadeira de rodas. Fala a verdade, é uma loucura. E outra também, que aí já fica no meu top 2 aqui, a medalha de prata vai pra Kátia, a cantora cega, lembra? Kátia cega, claro. O meu sonho era ir no show dela, enquanto ela estivesse cantando, eu chegar na plateia assim, saca? Vambora! Sair todo mundo de... E sair todo mundo e deixar ela cantando sozinha, né? E a galera politicamente correta aí não vai reclamar, não, viu? Que a gente tá falando que é Kátia cega. Ela mesmo se denomina aí pelos palcos do Brasil como a Kátia cega. Exatamente. E o hit dela, aquela música Qualquer Jeito, né? Que tinha aquele refrão, não está sendo fácil e tal. Não está sendo fácil. Eu achava que ela tava lamentando da falta de visão, né? Não tá sendo fácil. Mas aí depois ela cantava Você Está Grudado em Mim. Aí pronto. Você achou que era carrapato. Eu pensava que era besteira, que era cachorrinho novo colado na panturrilha dela. Mas... Agora, meu primeiro lugar de cantores que não são tão bonitos e tal, e também tem alguns problemas, o primeirão, de fato, é o Nelson Ned, cara, o nosso prejudicado verticalmente. Porque, pensa bem, o Nelson Ned, ele, apesar de ser um cantor romântico, ele tem uma vida de rockstar e tanto, assim, cara. É, outro dia eu vi uma entrevista dele, e ele curtia sexo, drogas e rock and roll. Sério? Tentou suicídio. Com todo aquele tamanho? Mas ele não alcançaria a privada pra dar uma esnifada num banheiro público? É, mas ele estourou de vender disco no Brasil e também na América Latina, vejam vocês, cantando em espanhol. Nessa mesma linha aí de declaração de amor musical feita pra alguém debilitado, tinha o Amado Batista, né, com o mega hit do hospital, nossa. Na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir, e seu sorriso aos poucos se desfazendo. E é uma declaração de amor mesmo pra alguém ali, quase batendo as botas, veja. Pouca gente percebe, mas é pra mulher dele, que está grávida, é no parto. É no parto, é porque verdade. Porque tem aquele filho, seria a nossa alegria. Mulher tá morrendo no parto. Outro, né, que é a minha medalha de prata, é do Odair José, com o hit Pare de Tomar a Pílula. Pare de Tomar a Pílula. Pare de tomar a pílula. Eu acho que eu sei, Alexandre, por que ela não queria engravidar. Por quê? Ela tava com medo que o filho nascesse com a cara do pai. Realmente. Que era terrível. O Odair José é um senhor feio. O top 3 da minha seleção é a Tetê Espíndola, lembra? Nossa, cara. A grande revelação. Eu botaria ela também na minha lista. Não, é fantástico. Foi a grande revelação do Festival da Canção de 1985. E hoje o seu hit é um clássico aí nos karaokês da Liberdade. Tem sempre um machão soltando a franga nos agudos, cantando Escrito nas Estrelas. Uma declaração de amor que quebrou tabus, pois nunca ninguém tinha usado a palavra tesão numa música. Sempre quando tava tocando, quando falava tesão, eu acho que era ali aquela sociedade pós-ditadura. Pós-ditadura, exatamente. Então sempre quando falava tesão, todo mundo cantava junto, que era pra se libertar. Teve um brother que ele mandou um amigo dele que não conhecia o Agente 86, ele mandou o cara escrever a história pra cá. Segundo esse nosso brother, o Jailson, ele falou que esse cara, o Alexandre Pinho, tinha uma história muito boa. E o Alexandre Pinho mandou a história, abre aspas. Eu tinha 8 anos e meu pai me obrigou a decorar aquela música Fuscão Preto, do Almir Rogério. Aquele cantor que parecia o Coalhada. Putz, me parecia mesmo. Parecia o Coalhada, é verdade, boa cara. Observação. Era vesgo também? Oxará. Então, eu cantava aquela música em botecos, batizados, boda de prata e até velório. E em qualquer lugar que tivesse uma aglomeração de pessoas, lá ia eu com o meu violão Giannini. Assim que fiquei afiado, o meu pai me escreveu pra cantar no programa do Raul Gil. Fomos nós. No teste antes da gravação, descobri que o mesmo cara que fazia às vezes do robô do quadro Banquinho... Você lembra do robô do quadro Banquinho? Não, não faço ideia. Eu me lembro muito bem. Tinha um robôzão cabeção, é, cara? Verdade. O robô daquela época eu só lembro daquele que ficava cantando Automatic Lover, Automatic Lover. Aí tinha uma mulher tipo, seminua que ficava cantando. Sei lá, eu não lembro muito bem como era o quadro do Banquinho, mas o robô falava, não, seu Raul, era uma coisa assim. Então, segundo ele, o robô que era o responsável por ouvir aquele bando de crianças pretensas a artistas. Assim foi a minha vez de cantar para o robô, comecei. Me disseram que ela foi vista com outro. O robô me interrompeu bruscamente e disse: ô garoto, ninguém mais aguenta ouvir essa música de corno. Tem outra? Eu disse não. Aí ele falou: então pode. Vai embora, filha da puta. Então pode ir pra casa e muito obrigado. Meu pai ficou indignado, queria entrar lá dentro e espancar o robô. E mesmo vendo que não era minha culpa, ele comeu meu rabo. Porque eu não sabia outra música. Aí depois, e meu pai ainda teve que me explicar o que era corno. Muito bem. Cara, lembra do cantor Silvio Brito? Lembro. Ele se encaixava aí nessa categoria de cantores bizarros? Também, né? E também com algumas músicas de amor e tal, verdade. É. Uma vez eu fui numa festa, aí eu tava lá sozinho tomando um drink. Sim. Chegou um cara e tal, começou a conversar comigo, ele e a mulher dele, eu conversando com o cara. Aí depois de uns 15 minutos eu tava achando ele, eu achava que eu conhecia ele de algum lugar. Era o João Lennon. Não, cadê o povo? Cadê o Ringo? Aí eu falei pra ele, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Aí ele falou assim, eu sou o Silvio Brito. Ah, ele não cantou farofa, farofa. Ele devia ter cantado. Sim, 1 quilo de farinha. Aí eu fiquei conversando com ele, cara, por mais de uma hora. Sujeito de gente boa, a mulher dele, ela é, acho que paraguaia, se não me falo a memória. Eu pensei que era japonesa, Yoko, pô. Não, até isso ele achou uma imitação barata. Paraguaia, aí depois... E era Perla? Não era. Não pô. Era, não era. Aí depois eu até já tava me considerando um amigão dele, né? Já, tá, já ia até no churrasco. Você ia dar uma letra? Ah, eu tenho uma letra aqui. Tem uma letra aqui. Aí, quando eu tava indo embora, eu cheguei, já tava meio alegre, né, sobre o efeito entorpecente do álcool. Aí, eu cheguei pra ele e falei assim, ô, seu Silvio, até mais, tchau, foi um prazer, vou na sua casa, vou batizar seu filho. A minha mãe gostava muito das suas músicas. Ele fechou a cara. Pô, cara. Nem me ligou, cara. E lembrando aos ouvintes do Agente em 86, dar um curtir na nossa fanpage, lá no Facebook, of course. Mandem histórias, mandem sugestões de episódios, falecom@agenteem86.com.br. Este podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. A verdade é que essa galera toda que rimou amor com dor e coração com emoção, aí tá todo mundo meio que dando uma patinada no limbo hoje. Pra você ter uma ideia, esses dias eu estava numa pizzaria meio indigna. É sério, não era pizzaria das mais bacanonas não, cara. Mequetrefe. Isso, e tinha uma apresentação de ninguém mais, ninguém menos que a Vanusa. Vanusa? A Vanusa, cara. E eu já tava com umas na cabeça, tava louco pra pedir pra ela cantar o hino. Mas a minha mulher não deixou.